certa aldeia, havia uma igreja. E os fiéis foram convidados, num certo dia, a depositar uma dádiva diante do altar. E aquela dádiva que fosse aceita pelo Senhor, haveria de haver um sinal do céu de que a oferta agradara a Deus. E as pessoas, no dia marcado, se apressaram em trazer os presentes mais custosos, rendas de preço, joias, pedras preciosas, peças de ouro, prata, vestimentas, estátuas, quadros. Mas eram ofertas cheias de orgulho, transbordantes de vaidade. E Deus não se agradou de nada. E as pessoas se retiravam do templo, cabisbaixas, envergonhadas, sentindo que Deus não se agradara daquelas ofertas, porque eram dadas com vaidade, com orgulho. E o povo ficou esperando que alguém finalmente entrasse e desse a oferta que fosse agradar a Deus. E entra uma moça, pobremente vestida, e ela trazia nas mãos duas pequenas moedinhas. E sem olhar para o lado, ela entrou e se ajoelhou diante do altar e orou. E depois de orar intensamente e chorar na presença de Deus, ela colocou as ofertas na arca, levantou-se e saiu. E as pessoas olharam para ela e viram que o seu semblante estava iluminado. E o rosto do Senhor havia sido levantado sobre ela e resplandecido sobre ela. O sinal de que Deus havia se agradado da sua oferta. A pobre moça não tinha ricos presentes, mas antes de consagrar a oferta, consagrou-se a si mesma. Porque o que ela tinha de mais precioso não era o que ela trazia nas mãos, mas o que ela trazia dentro do seu coração. Lembre-se daquele ditado que diz: é necessário que a pessoa que tem muito, dê muito. A pessoa que tem pouco, dê pouco. E aquele que não possui nada, que possua pelo menos o desejo de dar. Você se lembra da oferta da viúva pobre? O Senhor Jesus, numa certa ocasião, estava dentro da igreja, em frente, assentado, defronte da arca do tesouro. Ora, havia tanto lugar dentro da igreja para Jesus se sentar. Ele foi se sentar bem em frente da arca do tesouro. Por quê? Porque Deus observa essas coisas. E o Senhor Jesus observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Mas veio, porém, uma pobre viúva e depositou duas pequenas moedas. E Jesus, chamando a atenção dos discípulos e de todos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Mas você pensa que no dia seguinte esta mulher, esta pobre viúva, passou fome ou necessidade? Não. O Senhor recompensou a sua fé e retribuiu, porque Ele mesmo disse: é dando que se recebe. Mas a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lembre-se, Deus observa estas coisas. E quando a oferta é dada com amor e gratidão, com adoração, Deus se agrada dela. Caim ofertou e Deus recusou sua oferta. Abel ofertou e Deus se agradou da oferta de Abel. Os dois ofertaram, os dois ofereceram para Deus. Mas na oferta de Abel, na oferta daquela jovem pobre, na oferta daquela pobre viúva, havia algo diferente. Senhor, antes de te servir com os meus bens, eu estou te servindo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. O que eu tenho é teu. Mas principalmente, a minha vida e o meu coração.